Navegador 2, incompleto nosso procedimento, emitor Salvador, frequência 118, décima máxima. controle Salvador, via Salvador Ponte, volta para 4.010, a gente não vai no 5, e vamos até um ponto. Transição 1. Vamos lá, vai, vai. Dona 759, gostaria de restrições de altitude e velocidade na posição ponto 2, deixa para 2, no 10, a gente tem 095, autorizado final da 759, perfeita, pista 90, eu faço aqui já. Thank you. Santo, 100 grados, 0 metros. Voo 759, exige 10 por 3. Cuidado com 3, 759. Azul, autorização de Cunha Borja, que continua acessando o flag da Gol. Xenema 225, cópia. Xenema 225, autorizado para exílio, via 3117, nível 380. Decola sistema 0, após decolagem curva direita. Perfil de saída por 1, transição elétrica. Sistema 175, controle 120, versão 8. Aí de falha, 1, 2, 3, 5, 8, um bom voo. 380. Decola pista na zero. Após decolar em curva direita, perfeito saída Tango 1. Transição Doce, acena 5037. Controle 120, decimal 8. Confirmando a saída, São do 1, Serra Alfa, 90, Vitor Alfa 1, transição do Sul. Plano 993, pronto, copo. 993, autorizado CLE11, GPS 44, conforme rota pós, nível 360. Decola pistão a zero, após decolar para a direita. Perfeito, saída São João 1, transição Tóquio. Acena 5042, controle Salvador e 120.8. Let me have a runway 10,